as danadas do popó tão grandão. Aquele popó, aquele popó. Quebra que tá gostoso, quebra que tá gostoso. Vambora. Oi, quando ela dança, essa menina idala. Senta pra caramba, essa menina escancara. Mas quando chega no baile funk, ela é a sensação. De shortinho, bem curtinho, mostrando sua sedução. Senta pra caramba, essa novinha idala. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. De shortinho, bem curtinho, mostrando sua sedução. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Papatão grandão, papatão grandão. Opa! Que é isso, morena? Não faz isso não, mãe. Assim você vai se prejudicar, viu, mãe? Eita, hoje eu tô pra onda. Oh, oh, oh, olha que quando ela dança gostosa. Oi, senta pra caramba, essa novinha escancara. Mas quando chega no baile funk, ela é a sensação. De shortinho, bem curtinho, mostrando sua sedução. Olha pra isso, olha pra isso, oh, oh. Mas quando chega no baile funk, ela é a sensação. Que shortinho é agora, mãe? É agora, mãe. Vá, vá, vá, vá. Equipa.